Hoje eu sei que pensar incomoda como andar na chuva. Ainda mais se eu tiver de toca, calça larga e blusa. PT que tô me acusa, revolução me travam na giratória da discriminação. Porque pobre pensando é falta de educação. Fomos adestrado pra aceitar, pra raciocinar, não. E os privilégios sempre pra minoria. Desigualdade é hereditária como as capitanias. Aqui o homem de bem é o homem de bens que tem uma Mercedes-Benz, traz a maldade nos genes. Sem filho, vai deixar herança pros poodle. Tem de tudo, mas busca paz no Google. Condomínios de segurança máxima pra ricos de alta periculosidade. Se dinheiro é poder, liberdade, por que tanta cerca e tanta grade? Modernizar o passado é uma revolução musical. Quando ligar pro futuro vai dar na caixa postal. A fita é fazer o bem sem pedir nota fiscal. A vida ensina e não tem nem um manual. Até quando ficar vendo o mundo acabar e ouvir o silêncio de quem não pode gritar? A liberdade pra ser miserável, na verdade, é a miséria da liberdade. Um selfie da alma saber que o espelho tentou te esconder. A vida pulsando em você. Quem quer paz não pode contar sangue. O assalto no morro, no mangue, vai voltar pra você pro merengue. Quem quer paz não pode contar sangue. O assalto no morro, no mangue, vai voltar pra você pro merengue. A vida é bumerangue.